fazendo direito. E eu rejeito quem não segue o pleito. Me dão conselhos falhos, esses aí eu não aceito. Sujeito vai iluminado pela luz do umbral ao paraíso. Eu sou guiado por Jesus e seduz, me reluz frente à carne fraca. Mas essa porra só funciona com quem tem a mente opaca. Ressaca moral, me acorda toda manhã. O meu inimigo íntimo tem nome e se chama Baman. E o meu clã conta com o único integrante. Sou eu, é esse que vos fala nesse instante. E aquele papo de que é nós não funciona quando calam sua voz e te jogam na lona. Aí reclama, qual é, sumiu, eu nunca mais te vi. Competência e trabalho é igual a MC. Eu não sumi, só não fico por aí. Eu vou trabalhar até o último fio de cabelo cair. Aumenta aí, que esse é o sonho da minha vida. Eternizar cada palavra escrita em cima da batida. Hey, oh, hey, oh, hey. E eu não tô parado não, irmão. Hey, oh, hey. Em cada dia dessa vida eu vivo rap em ação, né não? Hey, oh, hey, oh, hey. E eu não tô parado não, irmão. Hey, oh, hey. Levanta a mão pro alto, quem acredita na missão. Vem, abraça a causa dessa treta. Honra o sangue do exército de calça larga e de bombeta. Em cada espreita, em cada esquina, guiando as pretas. Vai com um jeitinho de menina perfeita, fonte de inspiração. E cada música escrita passe um pouco de informação pros irmãos que tão perdido na viela. Eu não moro na favela, mas sei bem o que acontece nela. E a minha cota é falar, relatar, mostrar. Pra que essa porra um dia possa melhorar, rapaz, e pá. Pra não esperar o governo ajudar. Vamos chegar lá, vamos trabalhar, vamos estudar. Honrar o sangue preto que corre na nossa veia. Nós sentimos fome, por isso a cara feia. Fome de cultura, fome de lazer, fome de conhecimento. E também é fome de viver, fome de aprender e fome de se expressar. E essa fome não se mata em restaurante popular. O assistente social é uma pistola. Tal, tal, tal. Sente o cheiro da marola. Hey, oh, hey, oh. E eu não tô parado não, irmão. Hey, oh, hey. Em cada dia dessa vida eu vivo rap em ação, né não? Hey, oh, hey, oh, hey. E eu não tô parado não, irmão. Hey, oh, hey. Levanta a mão pro alto quem acredita na missão.